Olha só quem está aqui. O que você está fazendo aqui? Jesus, filho de Deus. Se ele realmente fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Todos a olhar, quando ela foi a Jesus, tropeçou, tinha lágrimas no olhar. Ia sofrer, podia ouvi-los dizendo: aqui não é o seu lugar. Permaneceu, o seu rosto enrubesceu, até que a seus pés ajoelhou, e sem nada dizer, o seu gesto alto falou, derramou. Perfume derramou. Não se irrite se lavar seus pés com minhas lágrimas e meu cabelo enxugar, pois não viu quando ele achou-me e nem vaso de alabastro. Não esqueci de como eu vivi, uma escrava que o pecado enlaçou. Dias gastei a minha vida pensando que tudo ia assim terminar, até que o dia que meu Jesus veio a mim e me curou.